Boa tarde, bem-vindos à grande entrevista Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro. O nosso convidado de hoje é um jovem promissor do concelho. Soma já um vasto currículo em áreas de investigação ligadas às energias renováveis, ao ambiente, à ecologia, tendo mesmo vários artigos publicados em revistas e conferências sobre estes temas. Está connosco o engenheiro João Nunes, doutorado em Ecologia pela Universidade de Coimbra e Universidade Complutense de Madrid, ele que desde 2010 está também ligado à Plataforma de Desenvolvimento da Região Interior e Beiras, lançada pela Câmara Municipal do Oliveira do Hospital e que no início deste ano apresentou um projeto inédito em Portugal relacionado com a produção de combustíveis a partir de resíduos florestais. Boa tarde uma vez mais, engenheiro João Nunes. Muitos oliveirenses perguntam ainda hoje, um ano depois do lançamento da plataforma, o que é a Plataforma de Desenvolvimento da Região? Provavelmente porque ainda não viram nada de palpável no terreno, ainda não viram surgir nenhum projeto saído desta plataforma. Quer explicar-nos de que é que estamos a falar? Boa tarde. Antes de mais, como oliveirense, é um enorme gosto vir a este local e estar agora aqui a falar um bocado sobre este projeto de investigação, sobre o que é a plataforma e o que é que se pretende da plataforma. A plataforma, a primeira fase foi pensar o que é que poderia fazer num concelho com as dificuldades que tem Oliveira do Hospital e adaptada à realidade atual. Ou seja, um desemprego muito grande, em que o setor primário foi muito abandonado e o setor têxtil também não consegue, passou por dificuldades e não consegue absorver a mão de obra com baixas qualificações que temos em Oliveira do Hospital. Outro dos problemas é a fixação da massa crítica e também a ligação à Escola Superior de Tecnologia e Gestão. A plataforma, pronto, passou essa primeira fase, pensar como é que poderia desenvolver o concelho, o município, e também a região interior, e por isso também a plataforma se chama Desenvolvimento da Região Interior Centro. Neste momento, temos um projeto que foi aprovado do Biorrefinater, de 500 mil euros. Esse foi logo o primeiro passo da plataforma. Ele já está em prática, mas está nesta parte no estudo da matéria-prima vegetal, ou seja, essa parte não é palpável, não é visível pelas pessoas locais, porque está na parte laboratorial e de investigação e desenvolvimento. Pretendemos agora a curto prazo, agora que é a segunda fase desse projeto, é passarmos para uma micro-refinaria visível. Aliás, se assim depois as pessoas conseguem visitar e ver, aqui temos a primeira micro-refinaria que estamos a fazer integrado, segunda e terceira geração, a primeira a nível europeu. E poderemos lá ter a curto prazo, estamos agora a fazer também a candidatura desse projeto, e sim é mais visível. Ou seja, o projeto Biorrefinater é um projeto de investigação. Muitas dessas escolhas já foram feitas, claro que não são visíveis a um curto prazo para as pessoas. Agora, contudo, este foi o... Já fomos a Madrid, uma apresentação do projeto de Oliveira do Hospital num encontro internacional sobre biorrefinarias e foi elegido o melhor projeto do encontro e com melhores condições. O principal diferenciação que existe neste projeto é mesmo a filosofia, ou seja, é uma associação que está a levar um projeto para a frente, há vontade política local, há vontade também de entidades de ID com a Universidade de Coimbra, a Universidade de Aveiro, o Instituto Politécnico de Coimbra, recentemente entrou o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, temos o Biocanto, ou seja, o que eles acham, a diferenciação passa muito pela entidade promotora desse projeto, não ser uma grande empresa que é o normal que acontece a nível europeu e mundial, e depois virado muito pela valorização do território, do setor primário, e aumentar o nível de emprego para pessoas com baixas qualificações e fixar massa crítica. Uhum. Essa micro-refinaria está prevista para quando? Está previsto, estive ainda recentemente em Madrid a afinarmos a parte final do projeto para ser submetido. Contamos agora submetê-lo no final do próximo mês, sabemos que agora que estamos numa transição política que poderá atrasar um pouco o processo, também já foi avaliado por as pessoas, peritos nacionais, as pessoas que neste momento são os consultores de energia em Portugal, também consideram que o projeto tem muito boas condições e é importante para o país e que está em excelentes condições para que dentro de um ano e pouco, tenha a aprovação e que depois se possa passar para a prática e se possa ser o tal visível, em que as pessoas possam ver ali uma máquina a funcionar, que isso é muito mais palpável. E isso vai ser feito onde é que vai ser concretizado? Em Oliveira do Hospital. temos agora que depois selecionado consoante as dimensões que irá ficar a micro-refinaria. Assim, depois, a localização? A localização ainda será, não está definida? Não, será selecionada depois de acordo com isso. Uhum. Além disso... Este projeto, aliás, tem um financiamento já à cabeça de... 500 mil euros. Exatamente. Esse dinheiro vai servir para isso, nomeadamente para isso... Esse dinheiro, ou não, ou já está absorvido. Esse dinheiro foi absorvido, grande parte dele ainda estará para a parte da micro-refinaria, para estudar a parte tecnológica. Agora, grande parte dele foi direcionado para estudar o que é a nossa matéria-prima vegetal. Era uma das lacunas que existia em Portugal face aos outros países, é qual é que é o potencial da nossa matéria-prima, em que é que nós poderemos converter e qual é que é o seu potencial para podermos fazer depois uma análise económica e financeira do projeto. E o projeto nesta fase arrancou muito seleção de recursos humanos com entidades de ID, que temos já um jovem doutorado que trabalhou com o Departamento de Química, que tirou doutoramento nos Estados Unidos, está a trabalhar connosco. Temos outro especialista também que esteve em Inglaterra e que também irá trabalhar connosco em breve. Ou seja, foi esta parte primeiro que é de seleção, de preparação, em que neste momento já está a ser feito início de estudo da matéria-prima vegetal, ou seja, qual é que é o potencial e como é que é a nossa matéria-prima, que é o essencial da região. Uhum. Para podermos depois avançar para a parte tecnológica, e essa parte depois será dentro de um ano. Aliás, o projeto em termos financeiros envolve verbas avultadíssimas. Acho que é execuível no momento em que nos encontramos. Sim, sim. Existe grande interesse desde as entidades locais, mesmo a empresas. Nós ainda neste momento... O projeto onde vamos concorrer é um projeto que tem dimensão para candidatar o dinheiro que é preciso para termos aqui uma unidade piloto e demonstrar que estamos a fazer aqui as micro-refinarias de segunda e terceira geração. Um dos outros passos, mas isso já foi até protocolado, e temos também a entrada recente de interesse da Siemens, que está muito interessada no projeto e ficou também um bocado admirada como é que em Oliveira do Hospital nasceu um projeto desta dimensão e com esta ligação. Principalmente ter já 17 entidades de ID interligadas ao projeto. E temos depois também a Galp, temos também depois a Sonex. Dependendo depois dos produtos que vamos obter, temos diferentes já interessados industriais e outras empresas, pequenas e médias empresas, já interessadas no projeto, interligar-se ao projeto. Um dos outros passos a seguir a este projeto, que temos já pensado, é a candidatura, que também já está articulada, a um fundo europeu, uma candidatura europeia com 3 parceiros, Itália, Espanha e Portugal, em que a promotora será aqui a associação, a plataforma, provavelmente a região interior. Uhum. Portanto, acredita que estão lançadas as bases de um novo modelo de desenvolvimento para o concelho assente nestas áreas, em áreas como a agricultura, a floresta, que são áreas que têm sido abandonadas nos últimos anos, não nas últimas décadas? Sim, sim. Este Biorrefinater é muito ligado ao setor primário e à floresta, uhum, e aproveitamento também de alguns resíduos agrícolas para aumentar valor à cadeia agrícola, mas também já temos neste momento, estão a finalizar até setembro, que estão finalizados, temos mais 3 projetos para a área da agricultura, para alavancar e dinamizar o setor agrícola, que é essencial para a região. E se olharmos para a realidade do Oliveira do Hospital, o desenvolvimento tanto do Oliveira do Hospital como os concelhos limítrofes passará muito pela parte das energias renováveis, pela parte da valorização da floresta, da agricultura e por trazer mais massa crítica, que seja empreendedora e que depois tenhamos aqui empresas de base tecnológica. Por isso estamos também agora, em breve também iremos realizar um trabalho de articulação com o IPN, que ganhou o prémio da melhor incubadora do mundo de base tecnológica. O Instituto Pedro Nunes. E... Sem esta visão e sem esta estrutura, isto é uma estrutura base e fundamental para o desenvolvimento de qualquer região. Isso é mais que evidente. Quando nós vamos a qualquer lugar e apresentamos o projeto, algo que mais admira as pessoas e as entidades é que, de facto, sem uma estrutura destas, nos tempos em que vivemos hoje, não é possível desenvolver uma região, nem juntar massa crítica e aumentar o nível de emprego. Isso, uhum, é essencial. Portanto, a plataforma pretende, nesta fase, e nomeadamente com este projeto do Biorrefinater, intervir em áreas do setor primário, portanto, da agricultura, floresta, mas também no turismo. Mas de que forma é que pretendem conseguir isso, uma vez que assistimos ao abandono das terras, das propriedades, cada vez menos jovens, a agricultura a atrair cada vez menos jovens? Como é que pretendem conciliar este projeto com esta ambição com esta realidade, digamos assim. O que temos que dinamizar? Algo que algumas coisas também já fiz, algumas entrevistas a algumas pessoas que têm terras e que têm abandonados, e a primeira pergunta que eu lhe faço é: porquê é que não produz? A primeira resposta, e unânime entre as pessoas, é: falta-nos depois o canal de comunicação, falta-nos o canal de distribuição. O papel essencial da plataforma, da associação, será desenvolver tecnologia que valorize os terrenos, os produtos agrícolas, e que depois ajude no canal de distribuição e de comunicação. Nesse momento já temos em contacto duas empresas, uma delas que exporta para 35 países, em que instala uma dessas unidades, estamos em conversações, aqui em Oliveira, para promover a utilização dos terrenos. E estamos a facilitar muito a vida aos produtores, porque o que nós depois vamos querer deles é que produzam e depois a associação, em articulação com empresas, faça a sua distribuição e trate do canal de comunicação. Isso é essencial. Essa empresa é de que... É portuguesa. É portuguesa. E exporta o quê? Ela exporta diversos produtos alimentares e tem um volume de negócios enorme e tem uma capacidade de exportação também muito grande, ou seja, tem o canal de distribuição, que é essencial. Uhum. E quando foram questionadas algumas pessoas que tinham essas posses, esses terrenos, elas disseram, a partir do momento em que houvesse uma estrutura dessas, todas elas apostariam em produzir mais com os terrenos que têm. O que lhes falta atualmente, que eles dizem, é uma estrutura aqui que depois dinamiza o que eles produzem, porque depois eles não têm recurso nem maneira de fazer para escoar esses produtos. É a preocupação principal dessas pessoas. E, portanto, havendo esse canal de distribuição, vão conseguir, ou pensam conseguir, atrair mais pessoas para... Sim, dinamizar e motivar que depois as pessoas... Se nós temos um problema, tanto na região como em Portugal, que é parcelas pequenas de terrenos. E os projetos já também têm de ter em conta isso. Não escalas muito grandes de terrenos de produção, mas sim terrenos de pequena dimensão, que vão produzindo e que o que eles produzem tenha um valor acrescentado muito elevado. Uhum. E essa é a base... Tem que haver rentabilidade, no fundo, não é? Exatamente. Porque sem a rentabilidade as pessoas não vão para este setor. Essa é a principal motivação que depois terão que ter. Uhum. Olha, este projeto piloto do BioRefinater, que tem desde o início a sua participação, já falou aqui da questão da micro-refinaria, que poderá ser visível num curto prazo de tempo em Oliveira do Hospital. Isto tem um objetivo. Um objetivo em termos, sim, de autossustentabilidade, não, energética do concelho. Quer também explicar-nos, sim, qual, sim, é, digamos, a meta final ou a meta principal? O que nós pretendemos, sim, é o nosso primeiro objetivo, e o BioRefinater nasce a partir desse projeto. O projeto pioneiro é tornar-nos Oliveira do Hospital o primeiro concelho autossuficiente do ponto de vista energético, e em termos também de carbono, apresentar um carbono zero, pegada de carbono ser zero. Isto é muito importante porque torna o Oliveira do Hospital, põe nas primeiras páginas, não a nível nacional, mas a nível internacional, porque os únicos dois ou três países que também estão a tentar atingir este objetivo não estão a resolver o problema da energia mecânica dos transportes, que é os biocombustíveis, e por isso temos o projeto BioRefinater, é para a produção de biocombustíveis, uhum, para os transportes. O que os outros não estão a tentar resolver é a parte da energia elétrica e energia térmica. E isso é uma parte mais fácil. Essa é mais fácil. E que os painéis... Os painéis, as eólicas, as barragens... Resolve-se o problema. Consegue-se resolver facilmente o problema, principalmente para a dimensão de Oliveira. Agora, a principal vantagem é que, quando olhamos para a região interior, há desvantagens. No âmbito disto temos vantagens. É que Oliveira do Hospital apresenta uma intensidade energética, ou seja, um consumo de energia por habitante muito mais reduzido face a outros locais que pretendem também atingir este objetivo. São grandes cidades e não têm área nem terrenos para isso. O que nós pretendemos é, com os recursos gerados no município, ou que chegam ao município, uhum, por exemplo, o sol ou o vento, sejamos capazes de produzir energia suficiente para abastecer Oliveira, numa perspectiva em que o que nós produzimos é igual ao que nós consumimos para atingirmos a autossuficiência energética. Em termos de carbono, está a ser contabilizado as emissões de carbono que temos em Oliveira do Hospital por cada habitante, e depois saber quanto é que nós temos que absorver a ver de mitigação na floresta. Outra vantagem de ser da região interior é que a área florestal e a área de matos e incultos que nós temos. Uma das preocupações também deste projeto BioRefinater que poderia acrescentar, incidirá sempre sobre resíduos, matos e incultos. Um dos problemas atuais que existe dos matos e incultos é que não existe uma valorização, um valor acrescentado suficiente para pagar a parte logística. E o que nós vamos fazer é aumentar valor à cadeia para que possamos recolher esses matos incultos e possamos que as terras estejam abandonadas, reduzimos o risco de incêndio, valorizando esses produtos. Uhum. Recentemente, a plataforma promoveu aqui um encontro designado de geração de ideias para o desenvolvimento da Oliveira do Hospital e podemos ver que ideias não faltam. Se calhar falta gente para as implementar. Como é que pretendem também dar a volta, de certa forma, a este cenário e no sentido de atrair a tal massa cinzenta de que tanto têm falado? Tocou agora num ponto essencial. O que eu constatei também sendo jovem, nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, Oliveira do Hospital passou por um flagelo. Todas as pessoas que formou com massa crítica e capacidade de serem empreendedoras e gerar aqui mais valias e outro tipo de indústrias, todas elas foram para fora. Um dos primeiros objetivos do encontro dos Filhos da Terra, geração de ideias inovadoras e projetos para Oliveira, é trazer todas as pessoas que nasceram em Oliveira e que foram seguir ao mundo da investigação, da ciência, tecnologia, trazê-las para trazer o seu conhecimento para Oliveira do Hospital. A aceitação foi muito positiva. Apesar no encontro estiveram à volta de 15 pessoas, o clube já tem à volta de 30, que será sediado na associação na plataforma. 30 jovens, que todos eles de diversas áreas multidisciplinares, estamos a falar à volta, se calhar, 12 ou 14 áreas de formação diferentes. A intenção que nós queremos deles é gerar ideias diferentes para Oliveira, de acordo com a realidade que nós temos em Oliveira do Hospital. E depois o papel da plataforma será continuar com o projeto e arranjar depois investidores e empresas para continuar a desenvolver o projeto e implementá-lo em Oliveira do Hospital. Qual foi a ideia que mais lhe agradou, a propósito daquelas que surgiram ali naquele brainstorming? Que ideia é que lhe suscitou mais curiosidade ou interesse, digamos assim? No brainstorming, na parte final, onde a comunicação social depois teve algum acesso, foi passada muita mensagem da parte da valorização do território, da parte da floresta, da agricultura e do turismo. Há um projeto muito interessante que está a ser desenvolvido por duas pessoas desse clube, na área da valorização dos produtos locais. O que eles estão a arranjar é uma plataforma que consegue chegar a várias partes do mundo sem sair de Oliveira do Hospital e assim ajudam os produtores de Oliveira do Hospital, desses produtos regionais, a chegarem a um local totalmente diferente do que estavam hoje habitantes. Isso permite-lhes que o preço que estão a praticar consiga ser valorizado e terem mais valias. Esse foi um projeto a ser desenvolvido por duas pessoas. Pessoas de cá do Oliveira do Hospital. Essa foi mesmo essa o sentido muito positivo logo deste primeiro encontro, foi as pessoas deixarem de estar também a pensar muito no local onde estão agora, pensarem mais em Oliveira do Hospital, na terra onde nasceram, e a serem empreendedoras para a terra onde nasceram e trazerem mais valias para o seu território. E isso é um aspecto muito interessante em que muitos deles já se disponibilizaram para reunirem-se dois em dois meses com a plataforma, no sentido de desenvolver projetos. E que no final do ano, pelo menos tenhamos um, dois projetos muito bons, para depois a plataforma ir buscar investidores, arranjar formas de os implementar em Oliveira do Hospital. Isso pode ser muito interessante para a fixação da massa crítica. E alguns deles se... E pensa mesmo que isso pode evitar o regresso de alguns, sim. De alguns jovens. Pode ser muito importante para o regresso. Que não encontraram até aqui oportunidades, no fundo, para ficar. No local onde nasceram. E para desenvolver esses projetos. Principalmente porque o que eles disseram e a principal conclusão, antes não tinham uma estrutura de ligação ao conhecimento, que eles acham que é fundamental para desenvolver esses projetos e implementá-los na região em Oliveira do Hospital. Com a plataforma, têm, a partir de agora, uma comunicação e um canal ótimo de se ligarem às universidades, de se ligarem a entidades e empresas que sejam depois essenciais para o desenvolvimento desses projetos. E isso é uma condição ótima e base para que eles depois possam regressar à parte deles ou possam trazer projetos para o Oliveira do Hospital. Porque, no fundo, eu vejo, por aquilo que está a dizer, também há já um conjunto de empresas, grandes empresas e de investidores que estão também de olhos postos, de certa forma, nos vossos projetos. Sim, sobretudo sim. Pegando nesta questão, voltando outra vez à questão do Biorrefinater, portanto, há empresas e há grupos atentos, sim. Atentos a esta janela de oportunidades, sim, aqui. Sim. Além desse, também os outros na área da agricultura. Nós não estamos a divulgar agora, porque estão ainda na fase também de desenvolvimento de projeto. Falou na Galp, por exemplo, também, sem querer... Siemens, mas temos muitas outras empresas nacionais. Estas que me protocolaram, não há grande problema de estar agora a enunciá-las. Mas temos muitos outros, mais alguns projetos muito interessantes, em que o que lhes também fascina muito estas empresas é mesmo a visão dos projetos. E depois estarem muito ligados ao setor primário, e Oliveira do Hospital nisso, é um local ótimo e de excelência. Está muito bem localizado. Está no centro da floresta portuguesa. No centro da floresta, tem diversos microclimas, tem aqui capacidade de valorização de alguns setores, de algumas áreas no setor primário muito importantes. Esses projetos estão numa fase de negociação, estão em fase de desenvolvimento, por isso ainda não estão a ser anunciados por questão de sigilo. E esse é o trabalho que dentro de um ano muitos deles poderão ser anunciados. Uhum. E é esse trabalho que será visível para a comunidade. Exatamente. Para a comunidade realmente sentir que há aqui algo que está a mexer com o concelho e que está a criar riqueza, sim, para o concelho. Porque tudo que mexe com projetos novos, ideias novas, tudo que é fase de desenvolvimento, a fase inicial, é uma fase sempre de sigilo, e sigilo é muito importante para que depois esses projetos não vão para outros locais, e o que nós pretendemos é que eles sejam implementados em Oliveira do Hospital. E o fundamental nestas áreas é a parte do desenvolvimento. Isto demora sempre um ano, dois anos, dependendo dos projetos, até que depois possam ser visíveis e possam depois ser passados depois para a comunidade em geral e serem anunciados. Uhum. E depois até serem replicados no resto, sim, do país, porque penso que essa questão da biorrefinaria, portanto, o objetivo é que também possa ser um exemplo a ser seguido, não só pelos outros mas países, mas sim, por outras regiões. Sim, sim. Isto é, nós temos neste momento é desenvolver um produto, em que esse produto depois se possa ser vendido e replicado, e depois em outros concelhos com características semelhantes ao Oliveira do Hospital. Agora, o que nós depois, ao conseguirmos isto, vamos ter outros concelhos a dizer que nós somos autossuficientes por um projeto que foi desenvolvido em Oliveira do Hospital. Ou seja, isto dá uma marca e uma imagem, uhum, muito diferenciadora ao Oliveira do Hospital. Isto também cativa muito depois de investimento de outras empresas, porque acreditam e sabem que existe uma estrutura capaz em Oliveira do Hospital para levar a cabo projetos difíceis, mas com grande valor. Uhum. E o desenvolvimento passa por aí, o desenvolvimento, sim, futuro, sim, do concelho passa por essa marca, pelo desenvolvimento dessa marca, pelo crescimento dessa marca. Acredita nisso? Sim, e uma ligação muito forte à Escola Superior de Tecnologia de Gestão de Oliveira, uhum, do Hospital. Porque... Mas eu também era para lhe fazer essa questão mais à frente, sim, qual a ligação neste momento também com a Escola Superior e que mais-valia é que isso pode ter também, ter aqui uma Escola Superior. É sempre fundamental porque tem muita massa crítica. Todos os jovens atualmente, pelas condições, pela disponibilidade que têm de acesso à informação, todos os jovens que concluem a sua formação académica são excelentes oportunidades e excelentes recursos para o desenvolvimento de qualquer região. Este igual desempenha um papel fundamental também neste processo. Estamos a falar de massa crítica que começa a estudar, começa a viver no Oliveira do Hospital, começa a se adaptar ao Oliveira do Hospital, começa a gostar de estar cá. Uhum. E que era bom que não saísse. Exatamente. Posso também já lançar um dos espaços dentro da Associação da Plataforma que temos, será destinado para a geração e desenvolvimento de projetos interligados entre este GO e a plataforma. Com nós fazemos o papel de os ajudar e aconselhar nos projetos e a fazer ligação a outras fontes de conhecimento, e eles, que estão aqui a acabar as suas teses mestradas e vão ver os seus projetos, tenham condições e um espaço dedicado unicamente a isso, e essa sala será depois até designada de desenvolvimento de projetos interligados entre este GO e a plataforma para o desenvolvimento da região interior centro. Pensamos que isso é fundamental, esta ligação da plataforma com este GO, e este GO assume um papel muito importante para a região em si, não só para o Oliveira do Hospital, mas para a região. E para o empreendedorismo que também se pretende que surja disto tudo, não é? Sim. Possa emergir disto tudo. Repare, passámos primeiro em Portugal por uma evolução em que tínhamos muita indústria e poucas pessoas formadas, em que a indústria queria mais pessoas formadas. Passámos por um segundo ciclo, que é o meu ciclo da minha geração, de agora temos mais pessoas formadas do que as indústrias podem ter. O terceiro passo passa pelas pessoas, quando acabarem a sua formação, especializarem-se e elas serem as próprias empreendedoras. Uhum. Empreendedoras muito especializadas em setores-chave e de base tecnológica. Isso é essencial para o desenvolvimento, não só da região, mas também do país. Pois, porque os setores tradicionais aqui estão um pouco esgotados e, portanto, esse modelo terá que ser alterado. E a ligação também da plataforma à incubadora de empresas, que penso que também vai começar a avançar, sim, a arrancar, e partilham do mesmo espaço físico aqui também na zona industrial. Como é que se vão interligar também as duas entidades? O Instituto Pedro Nunes é incubadora de base e o modelo-chave para o sucesso de uma incubadora. O que pretendemos é estar em articulação com uma incubadora que já tem muita experiência e tem êxito. Não vale, eu costumo dizer, não vale a pena inventar quando temos um exemplo tão bom e cá em nacional, a pegar nesse exemplo. No que pretendemos e que vamos iniciar uma ligação da incubadora da plataforma com a incubadora do Pedro Nunes, de maneira que nos ajude a dinamizar a incubadora, segundo já o modelo que eles têm, e também será iniciado um processo de formação de um gestor de projetos para ajudar as empresas depois que se implementem em Oliveira do Hospital, e essa ligação também passará pela formação desse gestor dentro do Instituto Pedro Nunes, porque terá depois uma base fundamental para nos ajudar a alavancar aqui algumas empresas e ajudar essencialmente ao que falta. E o que nós verificamos, se fomos a Coimbra e outras cidades, vimos que as empresas aproveitam muito os fundos comunitários. Chegamos em Oliveira do Hospital, uma das grandes dificuldades é que as empresas não acedem aos fundos comunitários, ou porque não sabem que eles existem, ou porque pensam que é difícil de chegar lá, ou também porque não têm uma estrutura que os ajude. Uhum. E o que a incubadora pretende é depois ajudar a mostrar o que é que existe disponível de fundos comunitários, porque os fundos que estarão disponíveis em futuro serão, uhum, fundos comunitários, claro, e ter alguém que os ajude a candidatar e orientá-los nessas... Dar esse apoio. Dar esse apoio. E essa formação, essa ligação com o Instituto Pedro Nunes é fundamental. E já há empresas que se pretendam instalar na incubadora? Sim, já. Nós já temos uma proposta de uma empresa, pronto, que depois será anunciada em devido tempo para entrar na plataforma, ligada ao setor da energia. E temos também já em discussão e análise, porque também estamos a apoiar, mais 3 ideias que, possivelmente, algumas delas, duas pelo menos, que passarão, possam instalar-se na incubadora e desenvolver o seu projeto. Uhum. E são empresas também na área das energias? Do setor primário. Uhum. As outras são no setor primário. E com projetos também, de alguma forma, inovadores? Sim, diferenciadores e de valorização das terras existentes. Passa muito por nós sabermos valorizar o território que nós temos em Oliveira do Hospital, em que muito ele foi abandonado, por não existir diferenciação e não existir valor acrescentado, porque sem essa parte, os produtores, se não for rentável, os produtores acabam por desistir, por mais boa vontade que tenham de ver o seu espaço cultivado, mas acabam por desistir. Uhum. E são projetos de gente nova, com gente jovem, com formação académica. Sim, esse o perfil de... Alguns deles sim, outro que estamos a desenvolver, tem uma pessoa com alguma idade que não tem uma formação, mas que nós próprios ajudámos a desenvolver uma ideia diferente e que passa depois por ele também ligar-se depois a recursos e massa crítica que o ajude depois a desenvolver essa ideia. Mas estamos neste momento com algumas ideias e projetos com muito interessantes. Propostas. E isso poderá ser também ser conhecido brevemente? Sim, estamos a pensar... Dentro de meio ano, algumas coisas da parte da incubadora já serão visíveis e já serão depois divulgadas em termos do que é que se está a desenvolver e algumas coisas que estão a ser implementadas. Uhum. Algo que julgo saber o presidente da Comissão Instaladora da Plataforma de Desenvolvimento, o engenheiro Serra e Silva, que esteve na gênese deste projeto, abandonou, entretanto, a plataforma já, portanto, no início deste ano. A que é que se fica a dever esta saída? Eu sei que pode-me dizer que, para lhe fazer a pergunta a ele, mas como é o engenheiro João Nunes, que no fundo também fica a substituí-lo, a que é que a plataforma esta saída passou, prematura, no fundo? Não é? Passou por duas fases. Uma ao nascimento, em que teve o engenheiro Paulo Serra e Silva, e agora passou por uma mais recente, a partir de novembro, dezembro, do crescimento. O crescimento desta plataforma começou a ser tão acentuado, as ligações a tantas entidades e empresas, que exigia uma dedicação total. E o que não era possível, anteriormente, essa dedicação total, e a partir desse momento foi necessário que a pessoa que ficasse à frente tivesse uma dedicação com mais disponibilidade para levar à frente o crescimento da plataforma, porque esta fase agora é essencial. Passou pela fase de nascimento, fase para o crescimento foi muito rápido, que se deu, e agora era preciso responder rapidamente a essa fase de crescimento, ou seja, os projetos estavam a necessitar de uma dedicação muito grande e que não era possível até agora tê-la. Portanto, é só uma questão de... Foi só uma questão de disponibilidade? Sim, uma disponibilidade e dedicação. Não houve divergências em relação ao percurso que o projeto estava a tomar? E dedicação de pós-projetos. O que nós precisávamos era mais de dedicação, mais tempo, e isso tivemos que reestruturar a estratégia de forma que possamos acompanhar o crescimento agora que estamos a ter na plataforma. Agora que é o engenheiro João Nunes que está à frente da plataforma, portanto, vai mudar o curso dos acontecimentos ou mantém o plano de ação que tinha sido anunciado ainda em janeiro deste ano? Sim, repara, o plano de ação já previa alguns dos projetos, não saberia quando é que alguns poderiam iniciar, e parte deles eu também já estava ligado a esses projetos. Agora o que faremos é dar mais uma celeridade aos projetos que estamos a desenvolver e aumentar ainda mais o crescimento da plataforma, que é o essencial para o concelho, e quanto mais rápido se der esse crescimento, melhor é para a região. E mais rápida também é a visibilidade, sim, sim, junto à comunidade, portanto, dos vossos projetos e de... Porque os projetos agora... Antes tínhamos um tempo do tiro ao alvo, em que nós poderíamos dar uns tiros e se calhasse no alvo, acertavam, se não calhasse, poderíamos arriscar. Agora já não temos essa oportunidade, ou seja, é preciso pensar os projetos, desenvolvê-los e depois aplicá-los. O que nós já foram pensados os projetos, estão em fase de desenvolvimento e depois passam à parte da aplicação. Se tentarmos, por forma a dizer, aquela tendência para mostrar visibilidade rapidamente, cai-se num erro não fazer o desenvolvimento e o pensamento dos projetos. Isso depois é pior, porque depois morrem as estruturas e morrem os projetos. Por isso é que nós temos em Portugal muitas incubadoras que nasceram, e muitas delas estão hoje, já estão há mais de 10 anos abertas, e todas elas não têm quase ninguém. A principal causa disso foi não terem ligações às fontes do conhecimento, aos centros de investigação, às empresas, e não terem projetos capazes. E sabe-se que o êxito, por exemplo, do Instituto Pedro Nunes é muito conhecido agora. O Instituto Pedro Nunes já tem muitos anos de existência. A sua primeira fase foi ter projetos, ligar-se às fontes de conhecimento, e depois a visibilidade foi um fator que veio depois seguir, de consequência. O resultado natural. É, uma consequência. Olha, como é que reage às críticas de alguns políticos da oposição no concelho, que até o apelidaram em tom irónico de géniozinho, um pouco a dar a entender que estes projetos nunca iriam sair do laboratório? Repara, eu não comento muito quando se faz este tipo de críticas. Eu já estou na área da investigação há muitos anos, sei perfeitamente. Há pessoas que têm visão para o desenvolvimento e para o conhecimento e o que é essencial para uma região, e há outras pessoas que não têm essa visão, e isso não vale a pena contrariar essas pessoas que não têm essa visão. O que poderemos dizer é que nunca até hoje teve a Oliveira do Hospital um projeto de investigação de 500 mil euros já financiado e que está a ser executado. O Sr. Oliveira já tem uma longa história e foi em espaço. A plataforma começou a funcionar em maio. Um ano, praticamente. Em menos de um ano, a plataforma consegue financiar um projeto de 500 mil euros de investigação, consegue 17 entidades de investigação ligadas ao projeto, consegue dois países europeus ligados ao projeto. Ou seja, isso aí eu não preciso de responder a essas críticas. Sei que as pessoas que não têm a visão não vale a pena contrariar, porque se não existe a visão, não é perder tempo. Uhum. Porque então essas críticas não afetaram. Não. O João Nunes é uma pessoa ainda bastante jovem, mas dá para ver que o seu currículo já tem um percurso já longo ligado à investigação. Há boa investigação em Portugal, concretamente na sua área? Se falarmos para a área em que me especializei, bioenergia e biorrefinarias de segunda geração e terceira geração, teremos partes que somos muito bons, temos outras partes que ainda não somos tão bons porque não conhecemos a nossa matéria-prima. E é esse conhecimento que queremos trazer para o Oliveira do Hospital e temos aqui um centro de excelência, um centro tecnológico muito especialista na área da bioenergia, das biorrefinarias de segunda geração e terceira geração e um pouco aliado às energias renováveis. Agora quero clarificar também essa questão da segunda e terceira geração, porque para a maior parte das pessoas claro, isso, sim, eu isso clarifico, é chinês, não é? Claro, eu clarifico. Eu fui das primeiras pessoas a começar nestas áreas a investigar no Instituto Superior Técnico e depois passei também pela Universidade de Coimbra, onde ainda estou atualmente. Biorrefinarias de segunda geração é muito ligado ao tipo de matéria-prima que está a ser utilizado. As de primeira geração eram as que competiam com o setor alimentar. As oleaginosas, as amiláceas, ou seja, isso, tivemos ainda agora há pouco tempo os problemas do açúcar, o problema do óleo alimentar, são tecnologias e são projetos que competem com o setor alimentar, o que está fora de questão do nosso projeto. De segunda geração, são chamadas as que dependem, em que a matéria-prima é biomassa lignocelulósica. Também para traduzir o que é a biomassa lignocelulósica. Madeira é biomassa lignocelulósica, resíduos florestais é. Tudo que as pessoas identificam por madeira, ou espécie de madeira, é biomassa lignocelulósica. E o que nós temos a nossa área é muito. Os resíduos, os matos e incultos, para a sua valorização, desde a parte industriais a partes florestais e agro. Terceira geração, essa é uma tecnologia, existe ainda poucos países no mundo a dominar. Nós já temos boas ligações porque existe conhecimento em Coimbra, muito bom nessa área, que é as microalgas, em que nós estamos a desenvolver um projeto também integrado das microalgas. As microalgas são micro-organismos que nós próprios encontramos nos nossos rios, que nós às vezes vimos quando ficam... que se tivermos um aquário em casa em que ele começa a ficar verde, toda aquela parte verde são microalgas. Uhum. Claro que existem milhares de estirpes e há umas que têm potencial e há outras que não têm potencial. O que nós estamos a fazer nós estamos a apostar em matérias-primas que não competem com o setor alimentar e não competem com a atividade industrial e humana. E isso é fundamental para este poêxito destes projetos. Por isso também foi distinguido a nível europeu o projeto, por causa dessa visão que tem. Uhum. Portanto, nesta área há boa investigação. Muito boa investigação em Portugal. E algo que as universidades gostaram muito neste projeto é que nós estamos a ligar as universidades todas. Algo que é difícil às vezes, nós estamos a ligar os diferentes centros, porque nós temos centros muito bons em diversas áreas do ciclo de vida, do aproveitamento dos recursos lignocelulósicos, e nós estamos a ligá-los todos aqui em Oliveira do Hospital, e isso é a principal vantagem, porque nós temos valências muito boas hoje. Uhum. Até tem ligações também, ao nível deste projeto, à Universidade de Bilbao, não é? Sim, a Universidade de Bilbao e ao Instituto de Catálise Petroleoquímica do Conselho Superior de Investigação Científica de Espanha, que está sediado à Universidade Complutense de Madrid. Uhum. E que em breve até iremos realizar um convênio de desenvolvimento de investigação na área da bioenergia e das biorrefinarias de segunda geração e terceira geração. Já aqui estamos em Oliveira? Aqui em Oliveira. Uhum. Que iremos realizar também em breve esse convênio. Já estamos a trabalhar com eles há cerca de um ano. Eu já estou a trabalhar um bocadinho há mais tempo com eles e com a plataforma, desde que iniciou a plataforma, que eles já estão a trabalhar connosco. Agora vamos passar isso para protocolo e continuar. Uhum. A partir de um convênio. Portanto, será mais um momento em que... Mais um momento, mais um passo. A nata da investigação nesta área... Sim, mais um passo muito reunida importante. Em Oliveira. Sim, mais, muito importante. A plataforma está também ligada a um projeto mais virado para a educação. Apresentou ainda na semana passada no Conselho um projeto de prevenção para a depressão no meio escolar. Aparentemente isto não condiz com aquilo que estivemos a falar até agora. Agora, quer explicar o porquê da intervenção da plataforma nestas áreas? A plataforma, além da parte das energias e do setor primário e da atividade empresarial, também tem como vetores estratégicos a sociedade, em que na sociedade está a educação, e o turismo. Um dos principais papéis que tem feito a plataforma e que é visível mais pontualmente é ser um elo de ligação entre a região e o que está a ser feito fora da região. O papel neste momento da plataforma, e que irá ser celebrado em breve um protocolo de cooperação, promoveu que esse projeto fosse desenvolvido em Oliveira do Hospital. É um projeto de prevenção da depressão na adolescência, está a ser desenvolvido na Islândia e nos Estados Unidos, e tem um parceiro na Alemanha para fazer o estudo genético. Ou seja, este é um papel também principal da plataforma, é ser um elo de ligação com o que está a ser desenvolvido a nível nacional e internacional, e trazer esses projetos para cá, para trazer mais valias. Porque este projeto poderá ter muito mais valias e melhorar o rendimento escolar de muitos alunos, e isso para nós também é essencial, é melhorar a qualidade de vida e melhorar a sociedade em Oliveira do Hospital e na região. E outros projetos nesta área? Temos um encaminhado, também pretendemos que dentro de 3, 4 meses também esteja concluído a fase. Já foi pensado, está a ser concluído o seu desenvolvimento para passar para a prática, a tal questão da prática. Dentro de 3, 4 meses também na área da educação e na área da sustentabilidade. É um projeto que contará com a participação de 7 professores universitários para o seu desenvolvimento, e que neste momento estamos em fase de conclusão de desenvolvimento do projeto. E vai ser apresentado em breve? Sim, depois será também apresentado em breve. Quando o lançarmos, será aqui apresentado depois na plataforma. E é virado para a educação e sustentabilidade. O turismo também é um dos vetores em que assenta a atividade ou a ação da plataforma. Nesta área também há alguma novidade que nos possa adiantar? Sim, existem agora, foram candidatados 3 projetos de turismo de alguma dimensão no município, alguns também ajudados e articulados. Aqui o papel da plataforma foi ajudar a articular e também dar-lhe uma visão às pessoas, dos investidores, no desenvolvimento dos projetos, mas também estão a ser agora desenvolvidos 3 projetos com alguma dimensão e importância, muita importância para Oliveira do Hospital. Onde nós estamos a desenvolver é mais na questão das rotas, é onde nós estamos a apostar. Isso é um papel mais da plataforma, desenvolver as rotas e fazer uma ligação do turismo existente em Oliveira do Hospital com os turistas e chamá-los para cá. Isso será um dos papéis também da plataforma. E dos operadores também, sim, a ligação com os operadores turísticos. Sim, sim, isso também é muito importante, esse canal. E esses 3 projetos são virados para aqui? Esses tais projetos de rotas? Não, esses 3 projetos são mesmo implementação de turismo no local, de edifícios, pronto, de investimentos turísticos no município. São investimentos diferenciadores? Sim, são investimentos diferenciadores, e que algum deles... Em relação à oferta? Claro, são diferenciadores em relação à oferta e que terão um grande potencial de serem implementados em Oliveira do Hospital. Algum deles penso que foram candidatados ao CREN e estão agora à espera também da resposta do CREN, e consoante isso depois farão o seu investimento e o seu desenvolvimento. Mas estão a ser apoiados de qualquer forma pela plataforma. Obrigada, engenheiro João Nunes. Foi mais uma entrevista à Rádio Boa Nova, Jornal Folha de Centro, esta semana com o presidente da Comissão Instaladora da... Presidente do Conselho de Administração, que agora já passámos. Já passaram de... Da comissão instaladora, foi até o início, a primeira fase. Agora a segunda fase é partir já essa comissão instaladora, já deixou de haver, agora já tem um conselho de administração, tem um conselho fiscal, tem um conselho consultivo, que é presidido pelo professor José Reis, presidente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Para também ter uma dimensão, nós neste momento temos um conselho consultivo da plataforma com 15 pessoas, das diversas áreas, desde as indústrias às universidades, porque é bom, muito bom, as indústrias balizarem o que é importante e prático para passarmos a produtos e passarmos à prática, e as universidades para o desenvolvimento. Então, foi a entrevista com o engenheiro João Nunes, presidente do Conselho de Administração, assim é que é, da Plataforma de Desenvolvimento da Região Centro, sim, sediada em Oliveira do Hospital. Já sabe, pode ouvir esta entrevista na próxima terça-feira, entre as 19h e as 20h. Nós voltamos para a semana com a atualidade na primeira pessoa. Até lá.